Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa de Vozes de Portugal. Eu sou o Rosmiro da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia, com muitas vozes, muitos fados também, e algumas dedicatórias para vós todos que estamos aqui à escuta da Rádio Arconciel 96.2 FM, ou então a radio-arconciel.fr para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então, quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho a todos. E para quem vai estar pela estrada, também uma ótima viagem à escuta da Rádio Arconciel. E então vamos começar o programa hoje com o Rigoroso e o Chico Fininho, e depois vem os Diabo na Cruz e a Helena d'Água e GNR e os HF e todos os melhores vozes, melhores grupos, melhores canções, melhor tudo que há de bom. Espero que vão gostar, e eu vou estar aqui 3 horas com vós para vos oferecer estas músicas, como todas as semanas aqui, todas as quintas-feiras. Hoje são dia 4 de julho do ano 2019, e já passam 6 minutos das 9, e vamos começar então o programa com o Rui Veloso e o Chico Fininho, e logo a seguir vem os Diabo na Cruz com as Saias. Então fique bem, fique connosco. 196.2 FM para nos ouvir aqui na região de Orleans e não só, e também a internet para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Muito bom dia a todos e boa quinta-feira. Chegando pela rua ao som do Louis, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda, não se beira o Chico Fininho, frio da Cantareira. Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho. Há ausências pela rua acima, depois de mais um jogo nas retretas, curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da Cantareira. Patchouli, borbulhas e brilhantina, cólicas, corbuto e caganeira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. A vida só tem um problema, o ácido com muita estrignina. Da Cantareira baixa, da baixa Cantareira, conhece os flipados todos de ligeira. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Saias de roda bordadas por baixo escondem Maria, meias de irmãs solteiras que rodam nas paradas, descem a rua a sorrir cansadas, mulheres bonitas e feias. O bom dos verões é o desfile das saias, que torna vilões os amigos das catraias. Saias vistosas, travadas, saias passeadas e corridas, saias a girar com o vento entrar, agarram-se aos punhos das camisas. Saias levantadas, roda em meia volta, cintura solta, e o baile a ir e a rodar meia volta, uma volta para acabar. as mãos de Dianas e Soraias. Encontrei em junho de 93 o teu número. Era só ligar e talvez pudesse ser teu pai, pai, pai, pai, pai. Não fosse a Jaira, as outras Jairas. Saia de aventuras, lições duras de aprender. Quando não se não sou quem era, cantou Helena d'Água. Mais atrás tivemos o David na Cruz, os Diabos na Cruz, assim aqui é, com as saias. E agora vamos ficar com o GNR, Quando Eu Morrer. E logo a seguir vem o Jogo HF com O Vento Mudou e Ela Não Voltou. Então até já. Quando eu morrer, não levarei flores para o meu buraco, porque eu vou morrer do fígado de cancro e não se dão flores. E não se dão flores. E não se dão flores a quem morre de cancro. Agressão nuclear, bem planificada, perfeitamente justa. Não há tempo. Não há tempo. We'll be right back.

voz. Perguntar se temos nós a certeza de voltar. Porque com tanta destreza nos esquecemos sobre a mesa da carta de Maria. Thank you.

canção que eu guardei só para te dar. Sabes que mexes comigo de um jeito que me perco só de olhar. Tua pele suave e morena reflete em mim desejo sem mostrar. És meu sonho estrela que conduz, faz sentido à minha vida, és luz. Corro o mundo para te encontrar. Estar contigo é meu destino, és meu porto, és meu abrigo. Só a ti, meu amor, quero dar. Quero envelhecer contigo, temos tudo o que é preciso. Carreira cantou na companhia do Calema com Quero Estar Contigo, depois deste pequeno intervalo publicitário. São 9 horas e 44 minutos e agora vamos ficar com os fados. Vamos ficar com os fados para todos aqueles que gostam de fado e não só. Para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Flávio, para o senhor Augusto Silva, para o Paulo Alentejano também, para o Paulo Jorge Costa, um abraço para ele. Para todos que gostam de fado e não só, para o senhor Delfim também e não só. E então vamos hoje ficar aqui com a Cátia Guerreiro, e que nos vai interpretar aqui nesta noite, e depois vem o Duarte com Luto e Melancolia. São estes dois bonitos fados que eu escolhi hoje para vós e para todos que gostam de fado e todos os ouvintes da Rádio Arconciel. E então vamos lá ouvir estes dois fadistas e depois eu volto já a seguir com uma pequena rubrica de recordação, e depois vamos ter muita música até ao meio-dia. Então, muito bom dia a todos e obrigado por estarem desse lado. E então vamos lá ficar com a Cátia Guerreiro e o Duarte. Bebo a noite desta vida para cantar a alegria dos teus beijos demorados. Nesta noite eu sinto o canto da alma pura a rasgar a madrugada. Nesta noite o meu sonho vagabundo é manhã, é tormento, é felicidade. Nesta noite a tua boca coração. de saudade. Mais um dia sem vontade. Coisas que a vida deixou. Estás farto de andar à toa, a esconder que ainda magoa. Pensar que tudo acabou. Estás farto de andar à toa, a esconder que ainda magoa. Pensar que tudo acabou. És luto e melancolia, nas lentas horas do dia, minha querida solidão. Não és fácil de aturar, dizias para terminar uma qualquer discussão. Fácil de aturar, dizias para terminar uma qualquer discussão. A melancolia cantou o Duarte. Mais atrás tivemos a Cátia Guerreiro com Esta Noite. E agora tenho aqui, são 9 horas e 53 minutos. Portanto, temos a 7 minutos das 10. Já estamos quase a terminar esta primeira hora. E vamos aqui. Agora vou-vos falar da pequena recordação que me faço todas as semanas. Há sempre uma pessoa que nasceu no dia do programa, conhecida, e que seja desportista, que seja político, que seja cantor, que seja artista ou atriz. São pessoas que nasceram no dia do programa, e então te quero recordar aqui, lembrar algumas pessoas destas. Hoje tenho aqui um futebolista que já nos deixou também, um grande futebolista, que se chama Alfredo Di Stéfano. Que nasceu no, a 4 de julho de 1926 em Buenos Aires, que é um argentino, e faleceu a 7 de julho de 2014. Portanto, ainda não há muito tempo que faleceu. Di Stéfano, que foi um grande futebolista e treinador argentino e de origem italiana também, que para além de ter jogado pela seleção argentina, também jogou pela seleção espanhola e é considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Di Stéfano é considerado um jogador brilhante, como um dos melhores de todos os tempos, pela empresa mundial e não só, e a sua velocidade e a cor dos seus cabelos que lhe renderiam uma alcunha de a flecha loira. E foi em 2000, do ano 2000 a 2014, presidente honorário do Real Madrid, e clube cuja história do seu sucesso confunde-se com a dele, com ele em campo que o Real Madrid se tornou o maior vencedor da cidade de Madrid, da Espanha e da Europa. E também foi também foi foi responsável também por também alimentar a rivalidade com o Barcelona, que não tinha já a mesma expressão. E pronto, foi assim, recordar aqui um pouquinho esta pessoa que nasceu, que foi hoje foi um futebolista, que é o Di Stefano, um jogador dos melhores jogadores de futebol mundial, ele e o Pelé e o nosso Eusébio também, claro. E pronto, aqui todas as semanas recordo uma pessoa, que seja futebolista, que seja ator ou cantor, e aqui para vocês que estão à escuta, acho que gostam desta rubrica, para recordar um pouquinho estes grandes pessoas conhecidas que já nos deixaram e outras que ainda estão vivas, claro. Há mais, mas não tenho tempo para mais, porque já estamos a chegar ao fim da primeira hora, e vamos terminar a primeira hora com os Mesa e o Rui Reininho, que é o cantor e o vocalista do GNR, e vão nos cantar, para terminar esta primeira hora, a Luz Vaca. Então vamos lá ouvir, e depois eu venho já a seguir com muita música e algumas dedicatórias também, e sobretudo muita música até ao meio-dia. Muito bom dia a todos e boa quinta-feira. Vesga a tua cruz, já não sai da cama a minha luz. Luz da sala do quarto. Milha a palavra, troca a quantidade do assunto modal. A tensão está normal. O lábio fora da boca, a boca fora do mal. Os teus olhos não são de gente, o teu ar foge para cima. Tens a pedra no cimento, tens a mão no pensamento. Ciclope, cicloturismo na parte de fora. Da desga do abismo imaginário que remete para onde ainda não fui. Convite ao universo com a tua própria câmara. Fecho a luz no olho, prego a tábua à sensação. Casa, quando não estás, dancei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do não andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. Sei que nada mais pode me ajudar. Atrás ao passo, levo um lenço à boca. Fica na mira do choque frontal. Não é doença, é um animal. Um ruído feito num ato de fingir seres mal. Mesmo a dormir, pensei para te ver aqui. Eu sei que nada mais pode me ajudar. É do não andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Não és capaz de me levar a sério. Vou saltar em teu lugar. É do não andar, sim, quis pedir ajuda, mas a língua estava morta. Sei lá, parei de olhar. Tenho uma corda acesa prestes a queimar. Vamos lá, cantaram os Mesa com Rui Ringuinho. São 10 horas aqui e 12 segundos. E antes de começar esta primeira hora, esta segunda hora de programa, quero aqui também lembrarem quero aqui lembrar a todos aqueles que trabalharam na festa. Quero agradecer-lhes por todo o trabalho que tivemos com o calor que estava na festa ali em Saint-Marie, no Parque Rignol, em Fleury-Isauvert, no sábado e domingo passado, e mesmo na segunda também, que tivemos lá de trabalhar para limpar aquele parque todo, e sobretudo para os homens que estão ali a grelhar os frangos e fazer os grelhados todos, que tiveram muito calor. Já estava calor que chegue, mas com ali o calor das brasas não foi fácil, e eu quero tirar o meu chapéu e agradecer-lhes do trabalho que fizeram, e nós também, todos os que ajudaram. Foi uma grande festa, foi muito trabalho, muito calor sobretudo, e é por isso que eu queria agradecer todos os benéfanos que estiveram lá a ajudar a realizar esta grande festa, que foi este fim de semana para as festas dos Santos Populares aqui da Rádio Arconciel. E então, para eles todos, um grande abraço e muito obrigado, e para o ano lá estaremos outra vez, se Deus quiser. E vamos começar esta segunda hora. Vou começar a segunda hora com o JKF, que com o vento mudou e ela não voltou, que tive um pequeno problema no princípio do programa com esta canção, esta bonita canção. E vamos começar a segunda hora com ela, e depois vem logo a seguir o Toy com Eternamente Teu e a Rita Guerra também. Então, muito bom dia a todos mais uma vez. Obrigado por estar aí desse lado, à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, porque é para vós que estamos aqui, e é com grande prazer. Então, vamos lá ouvir esta bonita canção do JKF na voz do Manuel António Ribeiro, e depois vem logo o Toy e a Rita Guerra. Muito bom dia a todos. Vou morrer, serão mais a ter. Pois mesmo assim aumentou. É mais fácil escrever para não te ouvir dizer, mas por que acabar? Quero guardar comigo o teu lindo sorriso e dizer-te a cantar. Há sempre um momento para dizer não. Eu apenas respeito algo que no meu peito me pede solidão. Será muito melhor eu guardar este amor da saudade e deixar-te a sorrir para não destruir a tua liberdade. E tantamente teu, estando sozinho contigo estarei. Já caiu e trouxe de novo silêncio. O quarto está vazio porque tu já não estás mais aqui ao pé de mim. O tempo parou em que partiste, o amor acabou. Não é de beijo triste, mas para mim não é o fim. Enquanto o sol brilhar e o rio correr para o mar, enquanto houver da paixão, fantasma. fantasmas de amor perfeito são a recordação que o meu pobre peito quer soltar. Mas eu não vou deixar enquanto o sol brilhar e o rio correr para o mar, enquanto houver luar e o mundo não parar, enquanto o sol nascer, enquanto o fogo arder e o meu coração bater, eu vou gostar de ti. Cantou Vou Gostar de Ti, mais atrás foi o Toy com Eternamente Teu e os Mesas também. E agora tenho aqui uma dedicatória para fazer e vou dedicá-la aqui ao Sr. Joaquim e à sua esposa, que estão sempre todos os dias à escuta da Rádio Arconciel. Então para ele e não só, para todos vós que estamos à escuta, obrigado por estarem aí desse lado. E então eu vou oferecer aqui a Amália Rodrigues e o Valentim, e depois vamos ter muito mais música e mais algumas dedicatórias mais lá para a frente. Então vamos lá ficar com esta bonita canção da Amália Rodrigues para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, e muita saúde e muito tudo cada um para eles. Quero Valentim, olá, quero Valentim. E depois desta dedicatória ao Sr. Joaquim, vamos ficar aqui com os irmãos Verdade e o Bolto já a seguir. Então, até já. Segredo do nosso desejo, toda hora te desejo, tudo em ti. são 22 minutos das 10 e acabamos de ouvir os Irmãos Verdade com O Desejo Meu. E agora vamos ficar com o Rui Veloso e com o concerto. Rui Veloso que vai cantar ao vivo no concerto acústico, e que tem por título A Gente Não Lê. E depois, logo a seguir, vem Espaço Sul com A Saudade. E depois vou ter muita música até ao meio-dia e algumas dedicatórias também. Então, até já, e obrigado por estar desse lado, à escuta da Rádio Arco-Ciel. E boa quinta-feira. Senhor das fumas, o escuro vai dentro de nós. Rezar até só o fim da tarde, só para espantar a solidão. E rogar a Deus que nos guarde, confiar-lhe o destino na mão. Que adianta saber as marés, os frutos e as sementeiras, tratar por tuos ofícios, entender os homens, os animais, passando o saber, os provérbios que ficam na gíria. Que nos vale essa pureza, sem ler fica-se pederneira. Agita-se a solidão, cá no fundo fica-se sentado à soleira. Superstição de ser pequeno, ser ninguém, não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Superstição de ser pequeno, ser ninguém, e não quebrar a tradição que dos nossos avós já tu marcaste. Se foi bom ou mal, eu já esqueci. E não me lembro mais de trocar as vogais. Sofre ao bater do teu. vezes nem lembro pra não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é no fado só, mas que saudade eu tenho. Para nós, ei, a vida, ei. Se dia voltar para trás, então eu deixava-me ficar mais tempo a sonhar, fazer tudo de novo outra vez. Agora eu vou aproveitar para te encontrar. Sofre, sofre ao bater no teu. Às vezes nem lembro para não ficar cinzento. O que é feito desses momentos? Não é um fado só, mas que saudade eu tenho. Sabes que tudo muda, a saudade bate mais forte, mas também o tempo não ajuda. É a recordação, é a esperança do avesso, foram tantas que algumas até me esqueço. A idade avançou, o tempo mudou, a verdade bate mais forte porque eu sei que quase tudo acabou. A inocência da irreverência, a ausência da existência, da aparência da mesma adolescência. Nada a fazer, diz-me o momento em que tornais tudo que pode acontecer. Não há nada, não, não há nada a fazer. Mas são saudades que eu sinto, é a vontade de crescer. Saudade, cantaram os Pensio Sul, são 10 horas e 31 minutos e agora vamos ficar aqui com uma dedicatória da parte da Madame Pinto, da Emília Pinto, assim aqui é, para o seu filho e para a sua nora que fez anos estes dias, que está de parabéns, e também para agradecer a todos os amigos que vieram lá festejar esta grande festa com eles, que foi muito lindo. E então muitas felicidades para eles, para o seu filho, para a sua nora, para os seus filhos, para os seus netos também. E muitas felicidades, e eu então também desejo as minhas felicidades para ela e muitos anos de vida, e para toda a família Pinto, tudo do melhor e muitas alegrias sobretudo, e muita saúde e muitas felicidades, pronto, é assim. E então vamos ouvir o

nunca me faz sofrer e só me dá alegria. Que me beija, que me abraça, que me ama e me mata de prazer. Que me cega, me sufoca, que me aperta e faz a mim o que bem quer. Amor, tu és a luz quando o sol não brilha. Tu és a estrela que me ilumina. Aquela por quem me apaixonei, eu me encantei um dia. E foste aquela por quem me entreguei, que me domina agora. Minha doçura, cantaram os Irmãos Verdade, a parte do Alberto, quase pôr amor do seu coração. E agora vamos ficar aqui com os conjunto Os Sombras, para recordar esta canção em inglês, What Shadow of Pillow, que é cantada aqui por conjunto Os Sombras. Muito bom dia a todos. Oh,

percebo, mas pronto, um trabalho das 9 às 5 para pagar as contas. São rotinas, não são sinas, não te estejas nas tintas. Vivo os teus sonhos sem mentiras, tenta ler nas entrelinhas. Mereces mais do que tens, eu sei que a vida está difícil, ok. Só não percas o sorriso, gasta tempo contigo. Guarda tempo à família, guarda tempo aos amigos. Então sai disso, ouviste e pensa um pouco que a vida é boa demais para só viver e pronto. Ponto final, não há lições de moral. Tenta ser mais tu por ti, tenta ser especial. Esquece tudo, vem lá vai. Abre um sorriso, me abraça, me dá tua mão. Só vivemos uma vez, não vivas ao vão. O tempo voa do berço até o caixão, irmão. Essas rotinas fazem confusão. Abre a tua mente, segue teu coração. Se o que importa é o dinheiro e não a profissão. Diz aí então. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não faço questão, eu não faço questão. Eu não faço questão, não, não, não, não. Eu não economizo. Valeu, dama. Sorriso dividido é sorriso dobrado. É bom lembrar. Chama-se Eu Não Faço Questão. Cantaram o Gabriel Pensador e os Damas. E agora vamos ficar com o Já Toa, com A Idade dos Inquietos. E logo a seguir vão ter mais uma dicatória. Muito bom dia. Sou do tempo que lembro passar esse tempo esfolado no quintal, de girar o peão e destruir o jornal. Sentado no chão, a palma e meio da televisão, todos a sofrer, sentidos na obrigação de verem o que eu estava a ver. Ligava o rádio e o leitor de cassete. Ver a VHS na mão que quente, suplicando, vagando bem sim por amor. Na idade dos inquietos esfolam joelho no alcatrão. Ter pokébola no bolso é vitola. Quer falar e quer saudar esse tempo. Arrancava etiquetas das calças, fingia ser herói. E nas noites mais calmas empurrava os lençóis. Atento ao armário, na chegada dos papões, vestia o escudo e espada para desviar os vilões. Ligava o rádio e o leitor. Ver a Vegas na mão KitKat, suplicando, vagando em cima por amor. Na idade dos inquietos esfola o joelho no alcatrão. Quer falar e quer saudar esse tempo. lugar e quero saudar esse tempo. Quero falar e quero saudar esse tempo. Quero falar e quero saudar. A idade dos inquietos cantaram já à toa. E agora, mais atrás, tivemos o Gabriel Pensador com os Damas e o conjunto, mais atrás ainda, tivemos o conjunto Os Sombras, com uma canção dos anos 60. E agora vamos ficar aqui com mais uma dedicatória, vamos mudar um bocadinho de música e vai ser um fado. E vai ser o fado do Ponto Final, chama-se Ponto Final, que é interpretado aqui por Francisco Pessoa, e vou dedicá-lo ao senhor Braga, que está ali também à volta com os tachos. Também não deve ser fácil para ele, com muito calor também. E então, para ele, um muito bom dia e tudo cá de bom. E então vamos lá ouvir este fado do Francisco Pessoa, Ponto Final. De engano, essa mulher me tecia e foram uns poucos de anos de enganos e desenganos sofridos dia após dia. Foram uns poucos de anos de enganos e desenganos sofridos dia após dia. Onde o seu vulto passava, secavam as coisas puras. Nem rasto de rosa brava, nem uma folha ficar por cima das sepulturas. Nem rasto de rosa brava, nem uma folha ficava por cima das sepulturas. Mas esse inferno acabou e ressurge a primavera. Agora tudo mudou. Eu sou de novo que sou. Ela é na mesma quem era. Agora tudo mudou. Eu sou de novo quem sou. Ela é na mesma caia. Francisco Pessoa cantou Ponto Final aqui para o senhor Braga. E agora que temos mais aqui nas dedicatórias, vamos continuar e vamos fazer mais uma dedicatória. E esta é da parte da Maria. Há bocado foi o seu amigo, o seu namoro, o seu namorado, o Alberto. Agora foi ela que ligou e também dedica uma canção então ao seu namorado. E vai ser aqui Adelaide Ferreira que vai interpretar Gostar de Alguém Assim. Esta bonita canção da Adelaide Ferreira. E depois, logo a seguir, vamos ter o Pedro Abrunhosa e muita música até ao meio-dia. Então vamos lá, da parte da Maria, para o seu namorado Alberto, a Adelaide Ferreira, com Gostar de Alguém Assim. Música. quando estás ao pé de mim. Que te vais embora, fica sem dor destas ondas de saudade. O teu amor, espero sempre por ti. Ao fundo dos teus olhos para encontrar os tesouros que eu já vira no teu olhar. Deus, quando estás ao pé de mim. Adelaide Ferreira cantou Gostar de Alguém Assim, da parte da Maria, para o seu namorado Alberto. E agora vamos ficar com o Pedro Abinhosa, Não Desistas de Mim. E logo a seguir vai vir a Raquel Tavares com Palavras e o Paulo Gonço com São Gestos. Muito bom dia a todos. Neste quarto vazio,

perder-me de ti. E nem sequer mexer-me daqui. São gestos tão bestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim, que fale em nome do sim. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim. São gestos, cantou Paulo Gonço. Mais atrás tivemos Raquel Tavares com Palavras e o Pedro Arnhosa também. E estamos agora com 15 minutos para lá das 11 e vamos continuar. E vai ser mais uma dedicatória, vai ser da parte do Faria, para todos os que trabalharam na festa, que merecem os parabéns e um grande abraço por a coragem que tiveram por estar ali, sobretudo os assadores dos grelhados, que estão ali ao calor. Já estava um dia de calor, no sábado sobretudo, e estar ali ao calor com 30, quase 40 graus de calor no dia, mais o calor das brasas praticamente é o dobro. Portanto, estar ali num calor à borda daquele calor não é fácil, e parabéns a eles e um grande abraço também da minha parte, claro, já disse há pouco, e também da parte da Faria. E vamos aqui dedicar um grande fado com o Carlos do Carmo, que tem por título Uma Flor de Verde Pinho, que é um fado com letra de Manuel Alegre, o escritor e poeta e político também, Manuel Alegre, que toda a gente conhece, e da música do José Niza. E então vamos lá ouvir este grande fado do Carlos do Carmo, que tem por título Uma Flor de Verde Pinho, e é para todos aqueles que ajudaram a festa este fim de semana. Um grande abraço para eles. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há trevo, não há palavras para escrever esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um deste vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flores, não há flores de verde pinho. Não há flor, flor do verde pinho, cantou Carlos do Carmo para todos os que trabalharam ali na festa e da parte do Faria também quero agradecer a esta gente que merece bem o que fizeram, sobretudo naquele calor. Já vimos então o Carlos do Carmo aqui com esta fado canção, uma flor do verde pinho. E agora vamos ficar aqui já com os Rádio Macau e depois vamos com o Rádio Macau que eles vão interpretar aqui uma bonita canção também que se chama Amanhã é Sempre Longe Demais e depois vem os Azeitonas e o São Pedro com Apanhar Sol. Muito bom dia a todos. Bem, é sempre longe demais.

Rui Bandeira cantou aqui o Baby Bem. E agora vamos ficar com o Kalema Vai, e logo a seguir vem os Nénomes com o Kizumba, Sabor e Kizumba, para quem sabe dançar o Kizumba, há que aproveitarem, que vai ser uma bonita canção para dançar aí essa dança. Então até já. É uma história de amor, como uma outra qualquer. Também tinha promessas, compromissos, tudo no papel. Só que a vida falou, e o teu olhar me mostrou que é o fim, mas para mim não é assim não. Me diz o que é que mudou, me diz o que é que falhou. Se foi um dia ou dois, ou se depois não ficou tudo bem. Mas eu não vou insistir, não queres ficar, podes ir. Que eu não corro atrás, vai ser como quiser.

trabalho dignifica, o descanso dignifica. Há tempo para ir, há tempo para vir, há tempo para chorar e há tempo para rir, há tempo para passear, há tempo para curtir, há tempo para conseguirmos aquilo que queremos. Tudo vem, tudo vai, o que vem também vai. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Tudo vem, tudo vai, o que vem também vai. Não há dor que o amor não cure, o amanhã só já sabe. Há tempo para descer, há tempo para meditar, há tempo para sonhar, estar em harmonia com o universo. Há tempo para ouvir, há tempo para falar, há tempo para dormir e há tempo para acordar. Há tempo para sentir, há tempo para criar, no amor de já acreditar. Tudo vem, tudo vai, o que vem também vai. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Tudo vai, o que vem também vai. Não há dor, como não cure o amanhã. Só já sabe. Há tempo para pensar, há tempo para olhar, há tempo para começar e há tempo para acabar. Há tempo para abraçar, há tempo para amar. Há quem já abençoa, ninguém amaldiçoa. Há tempo para andar, há tempo para parar. Há tempo para perder e há tempo para ganhar. Há tempo para vazar, há tempo para voltar. Há tempo para eu poder estar comigo. Tudo vem, tudo vai, o que vem também vai. Não há bem que sempre dure, não há mal que nunca acabe. Tudo vem, tudo vai, o que vem também vai. Não há dor, o amor não cura, o amanhã só já sabe. Da minha alegre casinha, tão modesta quanto o meu Deus, como é bom morar modesto, primeiro andar a contar vindo do céu. Saudades que eu já tive. pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo. Acabamos o programa com os Chutes e Pontapés e a Minha Casinha. Mais atrás tivemos os 4:30 e também o Mercado Negro, com Há Tempo para Tudo. Mas hoje não há tempo para mais e vamos ficar por aqui. Eu voltei para a semana com mais música, mais vozes, mais dedicatórias, mais músicas, mais tudo cá de bom da música portuguesa, mais fatos também e tudo. Espero que gostaram. Foi um programa feito um bocado à pressa esta semana, porque devido à festa tive pouco tempo para te preparar, mas pronto, consegui sempre fazer alguma coisa. Espero que gostaram. E para a próxima será melhor, e será sempre o melhor da música portuguesa, sempre aqui todas as manhãs de quinta-feira. Muito obrigado por estarem desse lado da nossa escuta. Eu obrigado também por terem estar presentes na festa, que foi uma grande festa. Tiveram muitos presentes, vocês estiveram todos presentes e estão sempre presentes à escuta, por isso que estamos aqui. E mais uma vez, muito obrigado a todos. E voltem para o ano que vem, que a gente vai continuar a fazer isto e melhor, sempre, porque é sempre assim, todos os anos. Até para a semana, sejam felizes. Um abraço a todos. Eu voltarei para a semana. Muito bom dia e até para a semana. Auxiliados por 5 viaturas. No decorrer das operações foi encontrado um cadáver. A Polícia Judiciária está a investigar a origem do fogo.